dia mais uma vez, é o Hotel X-Ray retornando. Consciente do termo do reboque, bom dia, o Mike é Hotel X-Ray. Obrigado, bom dia, senhor. Salvador, bom dia. É o CA 3601, no paciente tem informação Delta, para cópia São Paulo com Goiás. Bom dia, CA 3601, está autorizado para Congonhas, nível de voo 360, pela Apesulo 16 até Belo Horizonte, após seguir conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El Leda Bridge, o transponder é 5471. E o controle em 120.8, Cotejo. Tá, 3601, localizado São Paulo, Congonhas, 360, Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu. Saída da El Leda Bridge, controle 51208, transponder 5471. 3601, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 9. Já está pronto para puxar o acionamento, tá, 3601. A 3601 está autorizado o acionamento no 9, chame para o táxi. O altímetro agora no 0 ou no 6. 3601, sim, está autorizado, chamar para o táxi. Rotan 3601 para o táxi. 63, a bordo, 4,35 até na Galeão. Copiei 4,35 Galeão, qual o teu B? B63, 63. 63, ok, tá livre o táxi, contornando o pátio 1, Índia e Alfa para o ponto de espera da 10. É, chame lá quando pronto, o altímetro permanece no 0 no 6. Terceiro lugar entre o pátio e Alfa vai chamar no ponto de espera. Caju, frequência 120 decimal, 3, boa viagem. 203 para Caju, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, tá 3609, tá pronto, próxima ponte de espera da 10. Tá 3601, está autorizada a linha decolada 10, VT é 1, perdão, VT variável com 2 nós, o que é legal 10 no meio. E a linha decolada, tá 3601. Tá 3601, decolou 05, controle em 120, decimal 8, bom dia. 3601208, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3601. 3601, bom dia, vigilância direto, posição Leda, 3601. 3601, direto, Leda. 3601, restrito nível 340. Tá 3601, restrito nível 340. Chamei agora centro com Recife, na frequência 125, décima 1, boa viagem. 3601, Recife, 1251, bom dia. Deus, Sané 6251. Sané 6251, prossiga. É 360 Guarulhos. Bom dia, senhor. 360 Guarulhos, na sua escuta, pronto para a Copa, quando possível. Ok, Ocean 6251, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Primeira aerovia APA, Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme o plano. Decola da 10, curva à direita, inicialmente na subida da El, seguida para Leda e Bridge. O transponder é 5475 e o controle em 120.8, corteja. Oceané 6251, está autorizado para Guarulhos no nível 360, primeira aerovia Upper Zulu Colomeia até Belo Horizonte, após segue de acordo com o plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, transponder 5475, controle de saída 120.8, Oceané 6251. Correto, o 6251 chama para acionamento no 11. O 11 chamará para acionamento, 6251.